Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Panorama Agrícola para 30 de julho de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo do Panorama Agrícola, hoje é sexta-feira, 30 de julho, noite de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maia. E o ditado desta sexta é: uma longa viagem começa com um passo. Na dica de Simone Barrinha, ajude o meio ambiente cuidando do seu carro. A Alimento e Companhia fala de alimentos que são fonte de vitamina K. Na entrevista desta sexta, gestão do leite em Angelina, a voz do produtor. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa telefonando para 3239-5647 ou enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. No domingo, não deixe de assistir ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma simples revisão no veículo pode diminuir a emissão de poluentes. Basicamente, é preciso regular o motor, trocar o filtro de ar se estiver saturado e verificar se o catalisador está em perfeito estado. São medidas simples e que, se forem levadas a sério pelo motorista, produzem um efeito muito benéfico ao meio ambiente e à saúde de todos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense revela que o barbatimão, uma planta medicinal da biodiversidade brasileira, pode neutralizar o veneno da cobra surucucu. A descoberta pode significar um antídoto quase 50% mais barato do que o soro antiofídico que é usado atualmente. O inverno mais rigoroso está sendo apontado como a causa da morte de mais de 2.500 animais no Mato Grosso do Sul. Pelo menos em 7 municípios da região sul do Mato Grosso do Sul, houve o registro da perda de bovinos. Os animais mortos se espalham pelas fazendas e a principal hipótese é de que o rebanho tenha morrido de hipotermia, quando a temperatura do corpo fica bem abaixo do normal. Há também casos de desnutrição e a presença de uma bactéria chamada Pasteurella, que também podem ser apontadas como possíveis causas da morte do rebanho no Mato Grosso do Sul. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos hoje até a propriedade do senhor José Luiz Petri, na comunidade de Betânia e Angelina, falar sobre produção leiteira. Recentemente, a EPAGRE fez um trabalho aí na sua comunidade, na sua propriedade, senhor José Luiz Petri. O senhor também fez um curso de gado leiteiro pela EPAGRE. Que benefícios o senhor tem extraído desse aprendizado para a sua propriedade? Ah, isso, vários. O senhor poderia enumerar alguns deles? Menos mão de obra e mais leite. E menos trato no coxo, né? E o que, que o senhor tem feito para conseguir uma produção de leite maior? Ah, o piqueteamento. É o chamado sistema Voisin, é isso? Isso, exatamente. O senhor poderia explicar para o nosso ouvinte como se dá esse piqueteamento e como o senhor tem conseguido uma produção melhor de leite? É dividir o pasto em partes, para que todo dia a vaca tenha um piquete novo e um trato novo. senão elas estão correndo o tempo todo em toda a área e não aproveitam, e assim aproveitam melhor. Correto. E quantos gados o senhor tem, quantas vacas leiteiras o senhor tem? Vacas em lactação eu tenho 10, só que ao todo, no piquete, eu tenho 15, vacas e novilhas. E qual a produção diária de leite? Produção diária, olha, hoje deve estar em 180, 200 litros por dia. Qual é o animal que mais produz? O animal que mais produz? Hoje, o nome dela é Pretina, é da raça holandesa. O senhor tem também da raça Jersey? Tenho, excelente qualidade também. O senhor costuma chamar os animais pelo nome? Ah, sim, toda ela tem seu nome, é. Toda ela tem seu nome. O senhor já ouviu falar que chamando pelo nome dá mais leite? Olha, quem duvida. Não, toda ela tem seu nome. Quando nasce, já recebe o nome. Essa holandesa, qual é o nome dela? Pretinha. E a Jersey? A Jersey, que mais produz, o nome dela é Jersey. Ah, é Jersey mesmo? Jersey mesmo, é. E quantos litros de leite... Ah, menti. Menina é o nome da que mais produz da Jersey. É, criou uma novilha que bateu praticamente outra vaca já, é. Menina. E a menina produz quantos litros de leite por dia? Ah, isso chegou a produzir na primeira lactação agora, da primeira cria, 28 quilos cheguei a tirar dela por dia. 28 litros? É. E o senhor atribui essa boa produtividade a exatamente o quê? Não, uma que é bem cuidada, que toda vaca tem que ter cuidado, não adianta. Ter bicho bom se não é cuidado. Uma é o pasto e depois eu acrescento um pouco de trato nos coxos. O pasto bom que eu tenho e eu cuido bem dos bichos. Seu José Luiz Petri, produtor de leite no município de Angelina, para um outro produtor de leite que esteja nos ouvindo neste momento, que recomendação de boa prática o senhor teria a dizer? Em primeiro lugar, piqueteamento, sem dúvida. E em segundo lugar? Cuidado, né? O bicho tem que ter cuidado. Raça também, raça voga muito, muito. A raça voga tudo também. Também não adianta ter piqueteamento se não tem qualidade nos animais. Tem isso também. O senhor vende a sua produção para quem? Para Pemborg. Além dessa questão da raça e do piqueteamento, a alimentação, o pasto é importante? Sim, claro, o pasto é importante, sim, claro. É isso que eu quero dizer, o piqueteamento, que daí já o pasto melhora, né? Fazer análise do solo também é a primeira coisa, para isso melhora muito a qualidade do pasto, muito. E o semeio de inverno, né? Azevenha e aveia. Isso é fundamental, isso não pode, isso tem que ter. Tá bom, seu Zé Luiz Petri, muito obrigado pela sua atenção. Nada. Bem, aí então a entrevista do produtor de leite do município de Angelina, José Luiz Petri, que tem boas práticas que podem ser adotadas por outros produtores. Boas práticas essas que aprendeu junto a cursos na EPAGRE. Em Angelina, o senhor José Luiz Petri foi orientado pelos colegas Carlos Alberto Queires, Edson de Quadra e Roberto Abate. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No inverno, nossa tendência é deixar as saladas de lado e só comer os alimentos quentes. Mas não devemos excluir da alimentação os vegetais, porque eles são as melhores fontes de vitamina K. Como exemplo, temos o repolho, as folhas de nabo, o brócolis, a alface e o espinafre. Outros alimentos, como o fígado de boi, o leite, o ovo e o chá verde, também possuem boa quantidade dessa vitamina. A vitamina K apresenta participação importante na coagulação sanguínea e fixação de cálcio nos ossos. Na ausência de vitamina K, o organismo fica fortemente sujeito a hemorragias. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.